Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvir os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente querida e amiga de todo o país, muito obrigado desde já por me receber aí na sua casa, no seu rádio, na sua emissora. É uma alegria para o Edelson Moura estar mais uma vez com todos vocês, com este programa que passa em mais de 700 emissoras de rádio em todo o país. Não é uma bênção? É uma glória. Muito obrigado, meu Deus, por poder fazer parte da vida de tantas pessoas, de tanta gente, levando o meu carinho, a minha alegria e também estas músicas bonitas neste programa que eu já apresento há tantos anos para vocês. Eu tenho ouvintes que me acompanham. Olha, Derna, ó, os dedinhos do Edelson Moura. Derna, ó, 1975, outro dia encontrei já uma senhorinha, assim, bem velhinha, né, bem velhinha. Oi, Deus, mora, meu filho, tudo bem? Eu acompanho você desde quando você começou no rádio, meu filho. Então, eu falei, vó, mas você tá tão velhinha e eu tô assim também, já tem esse tempo todo que eu tô no rádio, já tem? A senhora não tá enganada, não? Ela disse assim, tá não, meu filho, tu também tá velho, meu Deus. Ela me chamou de velho. É brincadeira, rapaz. Eu vou começar o programa de hoje trazendo para vocês a música Perdoa. O Amado Batista canta com Sérgio Pinheiro. Amado Batista, Amado Batista show. Agora eu vou chamar para cantar comigo, dividir essa canção de amor. Meu amigo, meu ídolo, Amado Batista. Amor, o sol está se pondo. Um dia você vai pensar, será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo que é seu direito escolher, mas guarde bem no coração o que eu vou dizer. Um dia você vai ter filhos, uma família construir. Eu sei que a vida lhe dará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza, você era tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada, nada. Espera o último abraço, espera. Aqui nosso retrato leva e vai seguindo a sua estrada. Se um dia se lembrar de mim, à tarde quando o sol se pôr, vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Obrigado, meu amigo. Quebrou tudo. Um dia você vai ter filho e uma família construir. Que a vida lhe trará muitas alegrias. alguma lembrança de mim. Tenha certeza, você é tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa. Se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Valeu, meu ídolo! Amado Batista! Edelson Moura! Naélio Alves, de Santa Cruz, Pernambuco. Volta a participar, Edelson Moura, e quer ouvir a música Bailinhos, dedicando a todos os ouvintes espalhados pelo Brasil. Quero dizer que escuto o programa através da 87,9 Rádio Cultura FM e quero mandar um abraço ao gerente de programação, o Junis Maciel. Valeu, Adeus. Valeu, Junis Maciel. Valeu, Naélio Alves. Junis Maciel é, inclusive, o nosso representante Saúde com Beleza lá em Santa Cruz. Já pediu o óleo de avestruz, Junis? Já chegou por aí? Rapaz, pede logo. Bailinhos, vamos ouvir o Amado Batista cantando. Me lembro e sinto saudade das festinhas de família. Você não me convidava, tinha certeza que eu ia. A pedido dos casais, um baile sempre havia. No som da música lenta, no meu ombro você dormia. Hoje vou, olho e não te vejo mais. Para evitar nosso encontro, onde vou você não vai. Naqueles cantinhos quentes, e falta você me faz. Sem o calor do seu corpo, eu sinto frio demais. Dor da saudade, daria maior valor a quem te ama de verdade. Então pra mim voltaria, sem orgulho e vaidade. E a vida então nos daria completa felicidade. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. A

pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vai mais embora, você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vai mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Amado Batista, Amado Batista é show. Nosso querido ouvinte Esmeraldo, ele é de Beira Rio, Oliveira dos Brejinhos. Inclusive o Esmeraldo, ele pede para mandar um alô para os amigos. Thales de Oliveira está mandando este e-mail, fazendo favor para Esmeraldo, e diz assim: eu sou Esmeraldo da ECAS Eletrônica, aqui em Beira Rio. Um abraço a todos os ouvintes do programa do meu amigo Tony Fernandes. Passa aí a música Chance, do Amado Batista. Ok. E o que mais que ele pede? Um abraço, mande um alô aos amigos da lanchonete e restaurante Beira do Rio, onde logo cedinho, às 5 da manhã, eu vou tomar aquele cafezinho. Um dos melhores de Beira Rio. Oh, que coisa boa. Chance, Amado Batista canta pra você. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero te dizer baixinho, todo carinho, o que sinto por ti. Espero uma chance sua nesta noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos.

todos da comunidade de Nossa Senhora Aparecida na Fazenda Café Torrado e para toda a zona rural. Covão, Panela, Córrego dos Viados, Floresta, Beiju 1, Beiju 2, Ilha Grande, Córrego do Vicente, o pessoal da Fazenda Coca. Olha, Delcio Moura, avisa a Marina que ela tem, como é que é? Ela tem uma alegria muito grande de fazer esse quadro, e o pessoal de Mata Verde gosta muito, o pessoal de Vila Bahia, Vila do Café e toda a região do programa Ligação Nacional, tá bom? Mande também um alô para o povo através deste programa que você também apresenta e que passa aqui na nossa cidade. Nós estamos grudadinho no rádio. Tá bom, obrigado, Dal. Capa de revista, Amado Batista canta pra gente. Na capa de uma revista eu vi o retrato de quem tanto amei. E ao ver o seu rosto sorrindo feliz, confesso que quase chorei. A dor do amor é tão grande que eu acho até que nunca termina. Eu sei que ela julga que o nosso amor não passou de ilusão de menina. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, saudade eu sentia. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista. E acaba no mês, ou menos talvez, com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar e a revista rasgar, mas confesso não tive coragem. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Edelson Moura. E agora é a hora do quebra galho no programa do Amado Batista. É a hora que o Edelson Moura canta. Amado canta, canta, canta, depois a última música é o Edelson Moura. E você sabe por quê, né? Porque quando chega na hora do quebra-galho, você que liga no programa só para ouvir as músicas do Amado, aí você já vai saber, não, já está terminando mesmo o programa. Essa é a última música, você ouve o Edelson Moura. O cara falou assim para mim: eu acho bom, Edelson Moura, quando você canta no final do programa. Eu fico ouvindo mesmo na marra. Ô, rapaz, você ouve na marra, cara, puxa vida, não tem nada não.